contos sobre a Globo e as diretas já. Você sabia que para a Rede Globo de televisões, as manifestações pelas diretas já nos anos 80 se tratavam de festas de rua? Cerca de 300 mil pessoas foram à Praça da Sé, em São Paulo, para reivindicar eleições diretas para presidente. No palanque, políticos, artistas, sindicalistas e estudantes. Era o maior ato político ocorrido nos primeiros 20 anos da ditadura brasileira, com todo o seu saldo de mortes, torturas, desaparecimentos forçados, censuras e supressões de direitos individuais. Mas o foco da reportagem que o telejornal de maior audiência do país, o Jornal Nacional da TV Globo, levou ao ar naquela noite era a comemoração pelos 430 anos de São Paulo. 13 dias antes, um ato político, outro ato, realizado em Curitiba, Paraná, com a mesma finalidade, havia sido completamente ignorado pela emissora, mesmo a chamada para o ato, que os organizadores tentaram veicular na TV como publicidade paga, não foi aceita pela direção. O Jornal Nacional nada falou sobre o comício que levou 50 mil pessoas às ruas da capital paranaense. Antes dele, outros menores já ocorriam em várias cidades brasileiras, desde 1983. Nenhum mereceu a cobertura da Rede Globo. Participe da campanha. No dia 1º de abril, vamos realizar um tuitaço com a hashtag Dia Nacional da Globo, oficializando esta data tão especial para o veículo de comunicação mais mentiroso do nosso país. A guerrilha GRR lançou a campanha Dia Nacional da Globo para o 1º de abril, conhecido tradicionalmente como Dia da Mentira. E até eles chegarem lá, divulgarão um post por dia detalhando casos onde o grupo de comunicação Globo interferiu nos fatos, distorcendo a realidade em prol daquilo que lhes interessa. O texto que você ouviu é deles, a voz de Cadu Barros, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação e pela Rádio Interferência, uma rádio livre.